Você está ouvindo Tarde Sertaneja. Você sintoniza ZY1767, Rádio Romance FM Educativa, Alto Alegre, Estado de São Paulo, Brasil. Rádio Romance FM, um amor de rádio.